Panorama Agrícola para 24 de janeiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 24 de janeiro de 2011, segunda-feira de lua cheia. Na mesa de som está hoje o Márcio Peixe. E o ditado do programa é: a fé é a expectativa certa de coisas não vistas. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, você acompanha uma entrevista especial com Silvano Breda sobre análise do solo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de rádio da IPAGRE, o Panorama Agrícola, hoje nós entrevistamos o engenheiro agrônomo Silvano Breda, que é nosso colega aqui na equipe de TV e rádio. E o assunto é análise de solo. Silvano, você, com a experiência como engenheiro agrônomo e também viajando aí por Santa Catarina, o que você poderia dizer para o ouvinte sobre a importância da análise do solo? É realmente importante fazer essa análise? É muito importante, Mauro, porque a pessoa tem que conhecer o solo da sua propriedade para ter um diagnóstico dele. É como um médico pedindo exames a um paciente. Você tem que conhecer as características daquele solo, porque você tem macronutrientes, micronutrientes, você tem a parte orgânica do solo. Então, saber o que que esse solo tem, porque em função do uso que tu vai fazer desse solo, se tu vai plantar alguma coisa, que tipo de planta, ela vai ter determinadas exigências. Uma planta tem uma exigência alimentar ou nutricional diferente de outra planta de uma espécie diferente. Então, você vai ter um parâmetro para saber, conhecendo a exigência da planta, que um técnico sabe, né? E conhecendo o que aquele solo dispõe, você vai poder trabalhar direitinho, ver o que que falta, o que que tem demais, se é muito ácido, se é pouco ácido, como é que está o nível de nitrogênio, de fósforo, de potássio, que são os principais macronutrientes, e os micronutrientes, e assim você... Porque o sucesso do empreendimento que você executa ali vai depender disso, a produtividade. Porque não adianta tu ter uma boa planta, uma boa semente, trabalhar bonitinho, tudo direito, se o solo, que é a base da estrutura, vamos dizer, não está adequado. Bem, normalmente para corrigir a acidez do solo, Silvano, usa esse calcário, é isso? É o produto mais utilizado, né? É o calcário. Mas não é o único. Não é o único. Bem, o solo necessariamente não vai ser sempre ácido demais, pode ocorrer o contrário? É difícil, a maioria dos solos brasileiros ele tem essa característica de ser ácido, e é uma característica que não é desejável, né? Ele necessita de correção, porque um solo ácido, quer dizer que tem um grau de acidez elevado, acima de 7, ele dificulta, a condição de acidez dificulta a absorção pelas plantas dos nutrientes que existem. Então, quando você elimina essa acidez, você está liberando elementos, nutrientes que estão ali, mas que a planta não está conseguindo absorver. Silvano Breda, engenheiro agrônomo da IPAGRE, entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola. Há alguma técnica, Silvano, para coletar o solo? Sim, existe todo um procedimento correto para que aquela análise, os resultados da análise sejam uma análise fiel da real do solo, né? Porque uma análise mal feita ou não feita, não seguindo os passos corretamente, ela pode dar uma amostra contaminada ou que ela não seja representativa, porque numa propriedade tu pode ter solos diferentes, né? Então é preciso uma amostra que seja precisa, fiel e não distorcida. Isso. Nós podemos exemplificar assim, Mauro. Ó, se você tem uma propriedade, você tem uma baixada, por exemplo, se o terreno é homogêneo, tem as mesmas características, você vai tirar análises em diversos pontos E daquelas diversas amostras, aliás, tu vai tirar amostras. Você de diversos faz pontos. De diversos pontos para ter, e misturar, e tu vai ter uma amostra que corresponde àquele tipo de solo que tem na propriedade. Já se tu tiver um solo de morro, já é provavelmente é um outro tipo de solo com outras características, né? Então, a forma, por exemplo, o corte, o buraco que você faz e o corte, né, com a pá naquele buraco, depois daquele corte tu vai tirar o terço do meio, nem a parte muito superior, nem a parte inferior. É como uma fatia de bolo, né? Mas tu pega a parte do meio. E assim tu vai, de diversas coletas, você vai ter uma amostra daquele tipo de solo. A forma que aquilo ali é embalado. Tu também tem algumas coisas a evitar, como próximo a um formigueiro, próximo a uma esterqueira, né, a construções. Então, mas essas informações todas sobre como fazer, qualquer agricultor pode conversar com um extensionista, um técnico do sindicato, da cooperativa, né, que vai auxiliar ou vai orientar perfeitamente, né, para que essa amostra chegue ao laboratório da maneira correta, né, e assim os resultados vão refletir exatamente as características daquele solo. Perfeito. Engenheiro agrônomo Silvano Breda, nós vamos fazer uma pequena pausa no Panorama Agrícola, voltamos em seguida. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos de volta aqui no Panorama Agrícola, conversando sobre análise do solo com o engenheiro agrônomo Silvano Breda. Silvano, há dois grandes objetivos na análise, correto? Uhum. Sim. Veja bem, Mauro, a análise solo, como nós falamos anteriormente, ela vai te dar as características daquele solo. Tu sabendo o que a planta, o uso que você vai fazer desse solo também vai precisar, você pode fazer os cálculos, o agrônomo pode fazer o cálculo do que, para aquela finalidade, aquele plantio, vamos exemplificar, o que, que vai ser necessário. Se tem acidez, como que eu vou corrigir, quanto, se no caso do calcário, quanto de calcário. Então, tu tem um objetivo que é a correção do solo, que é tanto da acidez, que aí no caso, tá, eu preciso, a acidez deu um valor tal, eu tenho que baixar para tal valor. Então, eu vou precisar tantas toneladas de calcário por hectare, para ter esse efeito. Né? E isso com o cuidado de ser feito com antecedência, porque o ideal, no caso da calagem, é que ela seja feita com 6 meses de antecedência do plantio para ter um efeito total. Mas pode ser feito até 3 meses antes. Né? Mas, além disso, essa correção da acidez é uma coisa, mas tu tem também a correção dos nutrientes. Vamos dizer que seja um solo já bastante usado, que ele tenha baixo índice dos macronutrientes, cálcio, fósforo e potássio. Então, tu também tem que fazer uma correção dos níveis desses macronutrientes, né? E também micronutrientes, dependendo da cultura. Tem algumas lavouras que são muito exigentes em determinados micronutrientes, né? Então, é a correção. Isso não tem a ver com o plantio, que é outro tipo de adubação. Mas que a análise do solo também vai ajudar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma planta que é altamente exigente em nitrogênio, como as gramíneas ou o milho, ou que uma planta que não é muito exigente em nitrogênio, que são tipo a soja, as leguminosas em geral, né? Então isso tudo é levado em consideração, né? O produtor deve fazer com que periodicidade análise solo, uma vez por ano? No caso de correção, ela normalmente vale para 5 anos, né? Mas às vezes tem solos assim que estão em pousio há muitos anos, ou já foram feitos diversos plantios consecutivos, então é interessante. A recomendação é, em solos, vamos dizer, que você não utilizou ainda, ou que está há mais de 5 anos, obrigatoriamente teria que ser feito, né? Mas o ideal é que há um prazo assim de 5 em 5 anos, no mínimo, se fazer essa análise, né? Perfeito. Nós agradecemos a presença aqui no Panorama Agrícola do Silvano Breda, engenheiro agrônomo da IPAGRE, falando sobre análise do solo. É, Mauro, sempre lembrando assim, o agricultor, o produtor, ele é um profissional, ele tem que lidar com o negócio dele de uma forma profissional, né? E essas ferramentas são importantíssimas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.